Código 8962. Estabilizado ILS, visual. 962 é parque externo. Externo, voo 962. Voo 962, livre pouso no 0, vento no 3, 0 graus como 0 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso 962. Salvador, boa tarde. O Xanear 6213 está pronto com a espera da 1-0, visual com o tráfego na final. Boa tarde, Xanear 6213, após o banho da Gol na curta final, ali mantendo o 0. Após o banho na final, está livre ali, mantendo o 0, Xanear 6213. Solo 962, solo 54, livre à direita, solo 121, decima 1. 21 à direita, 1962. Xanear 6213, a linha decola da 1-0, ventou no 0-0 graus, como 0 nós. Linha decola 1-0, 6213. Torre 2067, da Gol Ponte, espera pronto. Gol 2067, ali mantém 1-0. Ali mantém 2067. 6213, decolado ao 56, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado. Decolar da 1-0, vento 0-9-0 graus, cono 0-9. Iniciando 2067, por favor. Boa tarde, passarinho 2230 aí, aliás. Boa tarde, passarinho 2230, reparte externo. Reportaremos. Decolado 59, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Passarei 2230, check trend, livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus com 8-9, altímetro 1-0 no 3. E 13, espaço externo, baixo travado, 3-2-3-0, livre, pouso, 1-0. 2230, solo 02, livre à direita, solo 121, décima 1. Para a direita, 211, 2230. Torre Salvador, muito boa tarde, papapapá, Alfa Charlie Mike. Boa tarde, Alfa Charlie Mike, parte externo. Passa lá externo, Alfa Charlie Mike. Rio 4089, pronto. Afirma. Rio 4089, linha decola da 1-0, vento 1 no 0 graus, com 9 massa. A linha decola da 1-0, parte 0 de massa. Gente. Externo, baixado cercado, o Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, agora de pista livre. Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nós, altímetro 1-0 no 3. Alfa Charlie Mike, livre pouso no 0. Azul 4089, decolada 06, controle 1-2-0, decima 8, bom voo. 1-2-0-8, obrigado, boa tarde, 4089. Charlie Mike, solo 09, livre à direita, solo 121, decimal 1. Torre Salvador, boa tarde, azul 9540, final ILS 10. Boa tarde, azul 9540, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 120 graus, com 109, altímetro no 0 no 3. Sente no 0 no 3, confirmará o trem, azul 9540. 3216, ponto de espera, 10, pronto. 3216, mantém o ponto de espera. Mantém. Faz o azul na curta final ali, mantém no zero. Faz o azul na curta ali, mantém pra 3216. Faixa de travada, azul 9540. Proficiente, livre pouso. Livre pouso 9540. Azul 9540, solo 112, livre à direita, solo 121, decimal 1. Livre à direita, 211, azul 9540, vale para Maeco. Livre decolar da 10, vento 1, 10 graus, com 1, né? Livre decolar da 10, 3, 2, 1, 6. 3216, decolador 214, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 3216. Oi, Salvador, muito boa tarde, Azul 2771, tá na longa final estabilizada. Boa tarde, Azul 2771, reparte externo. Reparte externo, 2771. Externo, azul 2771. 2771, cheque o trem, livre pouso na 10, vento 090 graus, como 09, altímetro no 0, no 3. Livre pouso 10, com 1013, 2771. Prossiga. Claro, pessoas a bordo? É, 02 a bordo. Boa tarde, 02, 5, estabilizado, ele é. Corre, boa tarde, gol 255. Boa tarde, Golan 255, continua a aproximação, número 2 para pouso. 255. O Mike Acosta na ótica, sou para ingresso. Fica com a Oscar, a linha decola para o norte. No 0 graus com no 0 nas, altímetro no 0 no 3, é parte fora do solo. Botaram fora do solo, mais que a parte. Solo 2771, no solo 119, livre à direita, solo 121 no decimal 1. 121, 2771. Solo 255, informa helicóptero decolado à esquerda, segue para o setor norte sem interferir, livre pouso 910, vento 100 graus com 9 nós, altímetro 10 no 3. Livre pouso, 10, 13, 2, 5. Aqui clássica, decolado 219, controle 120, decimal 8, bom voo. Ok, nacional, controle 120, decimal 8. Controle, Papa Romeu, Mike Acosta. Controle 120, decimal 8. Ok, 12. Desculpa. Solo 2-1, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 1. 2-1-1, obrigado, boa. Oi, Oceania 61-41 livre pouso na 1-0, vento 1-0, graus com 1-9, altímetro 1-0, 1-3. 3 milhas do externo, Oceania 6315. Oceania 6315 é parte externo. Boa tarde aí. Chinemeão no 41, Solo 27, livre direita, Solo 121, decimal 1. 21, bom, não é direita, na rota 7, não é quadrilhada. Passando o externo contra, mas está travado, Chinemeão 315. Deixa, guarda de pista livre. Guarda. Confirmado o vento? 110 graus, com 9 nós. Livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus com 9-9, altímetro no 0 no 3. 1-0 no 3, livre pouso na 1-0 para a Chané 63 no 5. Chinemeia 315, solo 30, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, 2805, a linha decola da 1-0, vento 1-1, 0 graus, como 0, né? Decolado 136, controle 120, decimal 8, bom voo. Livre decolar da 1-0, vento 1-0, 0 graus, como 0, né? Livre decolagem da 1-0, muito bem. Salvador, Papa Romeo, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, reparte em mar. Reforçaremos em mar. O altímetro permanece? E 14? E 13 agora. Ok, obrigado. Ventou no 20 graus com no 0 nas, altímetro no 0 no 3. Graças, Zulu. Pronto, Salvador, o número toda lá, pronto para o táxi. Gente, aguarde para o táxi. Aguarda, vai. Mas quer que o Zulu entrar na pátio após o pouso? Pátio 4. Gente, grato. 4, meu amigo. Deixa o meu mic, altímetro no 0 no 3, livre táxi, chama para o ingresso. Pode esperar. Aqui é que o Zulu solo aos 4-4, livre táxi, pátio 4. Zulu. Mike, livre ingresso, observe o helicóptero livrando para o Parte 4, repartilhado e pronto no 7. Passageiro 2230, no ponto espera 1-0. Passageiro 2230, linha decola 1-0, vento 1-0 graus, como 0 não. Linha decola 1-0, 2230. Gente, o Juliette e o Mike mantém a posição alinhada, estimado 2 minutos devido à aeronave decolando da outra pista. O 230 decolar 247, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, uma boa, X6320, localizador visual. Boa tarde, X6320, reporte externo. Reporta. Já tinha meu Mike, decolar dando 7, vento 1 no 0 graus, como 0 nosso. Instruções. Sete, meu Mike, confirma, está alinhado na 1-7? Afirma, alinhado e pronto para decolar de volante com meu Mike. Gente, livre decolar da 1-7, vento 1-2-0 graus, como 0 nosso. Livre decolar de volante com meu Mike. interno 863-20 baixado travado. A gente continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarda, 6320. Livre pouso não no 0, ventou no 20 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. 1012 livre pouso, 6320, obrigado. Jet, meu Mike decolado ao 50, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, boa.